nosso futuro pode ser melhor. Eu sei, irmãos querem ver nosso pior. Sobre nós, ninguém nunca vai saber de tudo. Então me abraça, como se estivesse acabando o mundo. Oh, meu amor, me dê a mão, vamos fugir de casa, sem se importar com nada. Esquece o caos lá fora, não, não me abandona. Oh, meu amor, me dê a mão, vamos girar o mundo em menos de um segundo. Eu posso te provar que o amor que sinto por você é bem maior que tudo. Nosso pior. Sobre nós, ninguém nunca vai saber de tudo. Então me abraça, como se estivesse acabando o mundo. Oh, meu amor, me dê a mão, vamos fugir de casa, sem se importar com nada. Esquece o caos lá fora, não, não me abandona. Oh, meu amor, me dê a mão, vamos girar o segundo. Eu posso te provar que o amor que sinto por você oh, meu amor, me dê a mão, não vamos fugir de casa, sem se importar com nada. Esquece o caso lá fora, não, não, não, não, não me abandona. Oh, meu amor, me dê a mão,